DJ Albino. É chato, não é? Claro que é. Ofegante, você percebendo, bote maltrata essa puta safada. Quero jatada de leite na cara. Calma aí, não goza agora. Quero você sacando minha chota. Bota que bota, bota que bota, bota que bota, que bota que bota. Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota. Bota que bota, bota que bota. Quando você não goza, você goza. Fica na minha buceta, vai. Fica na minha buceta, vai. Fica na minha buceta, vai. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da Albino, apenas acompanhe o bruxo. Qual é a tua intenção? Faz carinha de safada batendo popô no chão. Oh, oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, caio em qualquer papinho. Oh, oh, Juliana. Apaga tudo. Que isso, amor? Vende no escurinho. Tô prequiloso. Junto com o DJ, a putaria começou. Ah! Bota na parede, não tem parede, não bota no chão. Bota na parede, não tem parede, não bota no chão. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição, vai, na posição, vai, vai, na posição, na posição. Essa mina é louquinha, gosta de putaria. Então a sapinha, bota elas pra quicar. Embrasada de maconha na onda, ela quer me dar. Gaete Estúdio. Então tu vai pra cá. Bota a xota, bota a xota, bota a xota na minha bota. Rebola menina, não pode parar. Bota a xota, bota a xota, bota a xota na minha bota. Rebola menina, começa a sentar. Tá batendo na placa, coxa esquerda toda tatuada, dedeirinhando a Tony de prata. Acho que eu encontrei minha mandraca. Maloqueira completo, vilão. Se lida com caras, fala acelera. Tô contigo, os roletos, bailão. O casal mais mandrake da quebra. DJ Albino. Eu tô de flag, ela também. Eu tô de ju, ela de pene. Pistolinha no pingente. Se brotar talarica, ela mata no pé.